isso é? Uma cachorrada. Com da aventura. Fala, mestre Virgílio. Minha iaia, eu vim te ver pro bem do seu olhar. Aventura ao vivo, rapaz, no cabaré de Dona Gorete.